esse solinho pra tocar no paredão. Quebra e desquebra, põe no joelho, vai descendo até o chão. Mexe o quadril, bem gostosinho, se liga nesse passinho. A moda agora é mexer bumbum com esse solinho. Quebra e desquebra que vai ficar bom. Que vai ficar bom. Esse solinho pra tocar no paredão. Quebra e desquebra, põe no joelho, vai descendo até o chão. Mexe o quadril, bem gostosinho, se liga nesse passinho. A moda agora é mexer bumbum.